de olhar. Eu te vi uma vez e fiquei apaixonado. Profunda atração que senti, uma vontade intensa de amar. Quem dera eu pudesse tocar o teu coração. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive paz. Vivo deixando recados, sonhando acordado. Eu só te vejo nos sonhos, quando acordo não tenho ninguém. Isso tá me matando, eu vivo te amando e você não vem. Pra que tanto amor? Pra que tanto sonho? Pra que insistir? Pra que te amar? E aí minha vida vai ser pra...